sucesso, hein? André Cedeiros, o Mural de Ibi Coala. Vem! Gosto de fazer ameaça, mas teu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira deste mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer sozinha. Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na barra ou no meu colchão. Vem! Sucesso demais, hein? Meu parceiro Jânio Sinfotec curtindo a gente aí em Arauá. Tamo junto! Essa moça da foto, eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira neste mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer sozinha. Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer sozinha. Você quer ser da bagaceira? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na barra ou no meu colchão. Alô, meu parceiro NBC, meu parceiro Thiago Ferreira, tamo junto, é nóis. Meu parceiro Fábio da Pura Paixão, galera do Arraial do Nordeste, meu parceiro Vavalzinho, tamo junto. Galera, quero mandar um abração, meu parceiro Lengo Lengo de Arauá, tamo junto, meu irmão.